das ilusões. Oh baby, toda hora é hora. Nessa hora pense mais em ti. Pra chegar até aqui pensei muito também. Confesso gosto de ti, mas amo outro alguém que me faz bem. Como você faz, mas ela faz tão bem. Como você faz, mas ela vai além. Eu não sei explicar o que ela tem em mim.